Panorama Agrícola para 16 de agosto de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua crescente, 16 de agosto de 2013, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: erudito sem obra é nuvem sem chuva. Hoje tem premiação na Fiesc, Prêmio Expressão de Ecologia. A EPAGRE recebe dois troféus. Sexta também de boletim do SC Rural, de olho no futuro, educação ambiental em Sombrio. Uma dica que pode mudar o seu dia. O que é uma aliança produtiva? A aliança produtiva caracteriza-se por um acordo comercial formal entre um grupo de produtores de matéria-prima e uma agroindústria, cooperativa ou empresa do ramo, o que garante a aquisição da produção com alguma vantagem para o grupo. O Santa Catarina Rural apoia alianças produtivas. Procure a EPAGRE do seu município para investir numa aliança produtiva. É hora das notícias. A EPAGRE recebe hoje à tarde, a partir das 14h, na Fiesc, em Florianópolis, dois troféus Onda Verde, Prêmio Expressão de Ecologia, durante o Fórum de Gestão Sustentável 2013. Os prêmios são para a Rede de Propriedades de Referência Tecnológica, da EPAGRE de Lages, e para o projeto Programa Carneiro Hidráulico, da EPAGRE de Frei Rogério. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós conversamos com a extensionista rural da EPAGRE em Sombrio, sul do estado, Thelma Paz, sobre um projeto chamado De Olho no Futuro, que tem o apoio do SC Rural. Thelma, conte para o nosso ouvinte, por favor, mais detalhes deste De Olho no Futuro. É um projeto de educação ambiental que a gente desenvolve em parceria com uma escola do meio rural, uma escola nucleada, onde ela abrange 7 comunidades, uma escola pequena de educação infantil, vai do prézinho ao quinto ano. Tem 112 alunos nessa escola. E a gente trabalha, então, estamos trabalhando mais a parte de educação ambiental com um enfoque na mata ciliar. E a gente, então, com parcerias do SC Rural, e com empresas aqui do município, a gente então adquiriu algumas mudas e também recursos para fazer uma cerca onde o gado tinha acesso. Foram plantadas mais de 500 mudas com as crianças e foi feita uma cerca em torno de 200 metros para o gado não ter acesso a essas mudas até elas crescerem, né? Esse córrego corta na frente da escola, corta a comunidade, e há uns 5 anos atrás a gente já fez um outro pedaço na outra margem do rio, né? E agora a gente está completando, então, essa outra parte. E com as crianças a gente fez todo o trabalho de conscientização, assim, e de visitas. A gente visitou na comunidade uma mata ciliar, um pedaço de mata fechada no rio. A gente fez palestra para os pais numa reunião com a PP. Passamos um vídeo e explicamos a importância da mata ciliar e do envolvimento da família nesse projeto. Então, a gente está buscando bastante, assim, o envolvimento de todos da comunidade. Não só do pessoal que tem aluno na escola, mas também dos vizinhos e onde esse curso d'água passa. Nós temos a intenção de fazer mais um outro pedaço, que vai dar em torno de 2 quilômetros de córrego nas duas margens. E a gente vai estar fazendo agora, no segundo semestre, a outra etapa. Algumas empresas do município nos forneceram também mudas. É um projeto bem envolvente. A gente está fazendo também a parte de resgate das árvores que antigamente tinham ali na comunidade e hoje não tem. A comunidade se chama Garuva em função de uma árvore e como ela era uma madeira também nobre, hoje está difícil da gente resgatar essa árvore. Então a gente está também à caça da verdadeira garuva, estamos procurando, e a gente então resgatou já o Garapuvu, que é uma árvore e também tem uma comunidade ali Garapuvu. A gente fez coleta de sementes com as crianças, fizemos entrevistas com as pessoas mais antigas para saber do histórico das árvores, e agora, segundo semestre, a gente vai tentar fazer o plantio, a gente vai fazer o plantio dessas sementes. Thelma, e esse trabalho na Escola de Ensino Fundamental Fioravante Minato tem o apoio de quem? Tem o apoio principalmente do grupo escolar, os professores em sala de aula, né, com a direção da escola, Elisiana Luquina, que é a diretora, e principalmente com a professora, que ela é uma engenheira ambiental, e ela está trabalhando o conteúdo, uma disciplina ambiental com as crianças. Então, Tainá Rosa Teixeira é a professora que está todo dia lá na escola, e que é o grande apoio do projeto. Ela, né, juntamente com a EPAGRE, comigo, a gente idealiza e executa as ações, mas ela está lá no dia a dia desenvolvendo as ações. Correto. Nós estamos conversando com Thelma Paz, extensionista rural da EPAGRE de Sombrio. Você diria, Thelma, que esse projeto de Olho no Futuro, que tem o apoio do SC Rural, já tem apresentado resultados positivos, relevantes? Sim, porque todo o projeto ambiental, o SC Rural já vem há um bom tempo apoiando as atividades ambientais, principalmente naquela comunidade. Antes, com o projeto Microbacias, a gente já fez várias atividades de limpeza do rio, proteção de nascentes, né? Então, e esse ano, a gente, então, com o recurso do SC Rural, a gente pode dar mais esse passo, esse avanço, né? E agora, no segundo semestre, a gente vai estar protegendo também as nascentes, fazendo a mata ciliar ao redor das nascentes que abastecem, né, esse córrego. Em termos de consciência ecológica, você diria que vem uma nova geração por aí? Eu acredito que sim. Hoje, as próprias crianças da escola ali, as professoras, a gente foi fazer uma outra trilha, e as crianças já estão assim, ah, ó, ali tem semente, ó, ah, agora a árvore está florescendo. Então elas já estão tendo um olhar diferenciado para o meio ambiente, né? Estão se sentindo parte daquele ambiente. E eu acredito sim, porque a gente não trabalha só a mata ciliar, nós estamos trabalhando também, né, a horta, a importância do alimento, do consumo do alimento saudável, produzido pelas crianças, produzido na escola e fora da escola, a questão lixo, a gente trabalhamos com eles. Então, são várias. A mata ciliar é o principal do projeto. Além da mata ciliar, tem a parte da horta, tem a parte dos retornáveis. A gente está fazendo campanha também de coleta de óleo e para não largar no curso d'água. A gente trabalhou, agora a gente fez também a parte dos defensivos agrícolas também, para ter o cuidado das embalagens e tal. A gente fez um trabalho com a escola e com as crianças. Então, eu acho que eles já estão tendo um olhar diferenciado, assim, ó, porque estão vivenciando também algumas coisas, né? Como eles já fizeram uma mata ciliar ali, um pedaço, há um tempo atrás, eles já visualizaram, eles sabem da importância, para que serve, para não ocorrer o assoreamento, desbarrancar o rio, serve de alimento para os animais. Então, está tendo um resultado, assim, nós estamos contentes com as respostas que a gente está tendo. E nosso projeto é extensivo há 2 anos, né? Então ele vai continuar o ano que vem, com enfoque mais forte na mata ciliar. Perfeito. Conversamos com Thelma Paz, extensionista rural da EPAGRE de Sombrio, sobre o projeto de Olho no Futuro, com o apoio do SC Rural. Thelma, muito obrigado pelas suas informações. Tá ok, estamos à disposição. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.